record my records. When I play my records now on tape, you know, I don't write just what is playing, but it gives me food for thoughts. Quizzy. I say recollect and then put it the way I saw it. Porque eu rimo, e rimo só por vício, traficando que rimei, traficando difícil, três pilares, de aviãozinho, no sigilo, rei da praça, sustentando o meu vício. Porque eu rimo, e rimo só por vício, traficando que rimei, traficando difícil, três pilares, de aviãozinho. Sigilo, reis da praça, sustentando o meu vício. Eu rimo só por vício, não importa a situação. Aqui um relato criminoso, como é que na mão? É tão maquinário de conhecimentos gerais. Eu quero que se foda, injeto e sempre quero mais. Com nomes influentes que estão na minha lista, dá um tapinha no flow e confirma na gíria, causando intriga entre os fortes guerreiros. Conversos regulares na quadrilha, sendo o primeiro. Regra desvendada, incluindo vários aliados. No tráfico de rima, profissão que sou bem pago. Vendo produto francês e latino, não troco gato por lebre, vem até CD de pio gringo. Louco, cheirado, sem fórmula de tratamento. Aqui um rei da praça viajando em pensamentos, com rimas numeradas em categoria de peso. No final do verso matei até o prefeito. Porque eu rimo, e rimo só por vício, traficando que rimei, traficando difícil. Três pilares, de aviãozinho, no sigilo, rei da praça, sustentando o meu vício. Porque eu rimo, e rimo só por vício, traficando que rimei, traficando difícil, três pilares, de aviãozinho, no sigilo, reis da praça, sustentando o meu vício. Cê quer da boa? Então fala comigo, que o produto é de responsa, é tonelada ao invés de quilo. Empacota as mídia, divulgando a moquia, só matéria-prima que conquista a freguesia. Só os loucos viciados, traficando nas bocadas, rachada nos PF, só com o peso da levada. Em pleno céu aberto, no estilo um sem vergonha, da brise de Tichong, mais que efeito da maconha. Juninho, três pilares, conceituado no que faz. Meu som é de protesto, revolução e paz. Consumo que produzo, viajo até umas horas. Minha rima da pedrada que fixa na memória. A bancagem representa e não para no tempo. Underground até a morte, esse vício eu sustento. Já tô tremendo, vou tomar mais uma dose. Se fosse droga, eu morreria de overdose. Eu rimo, e rimo só por vício, traficando que rimei, traficando difícil. Três pilares, de aviãozinho, no sigilo, rei da praça, sustentando o meu vício. Porque eu rimo, e rimo só por vício, traficando que rimei, traficando difícil. Três pilares, de aviãozinho, no sigilo, rei da praça, sustentando o meu vício. Tô alterado, distribuindo até o talo. Se mexer com a quadrilha, o clima fica pesado. Tu já senti no ar que aumenta o conceito. Maior o movimento, mais aumenta o respeito. Com flagrante na mão e correndo na surdina, só de muquia pra não correr perigo de vida. De olhos abertos, muito ligeiro com X9, abrindo o horizonte, só tem espaço pros mais fortes. Subindo na hierarquia e quebrando a banca, a sangue frio, ficando esperto com os pilantra. A toda prova, é assim que me situo, reconhecido por nada e valorizado por muitos. Perigo nas vielas e só agindo na surdina. A repressão só deixa mais cheio as esquinas. A matéria que coleto vende aviãozinho, e é por esse motivo motivo maluco que eu rimo. Porque eu rimo, e rimo só por vício, traficando que rimei, traficando difícil. Três pilares, de aviãozinho, no sigilo, rei da praça, sustentando o meu vício. Porque eu rimo, e rimo só por vício, traficando que rimei, traficando difícil. Três pilares, de aviãozinho, no sigilo, rei da praça, sustentando o meu vício. Bocada, bocada de rimas, chama a polícia. Policiais chegaram. Deixa eu ver na tela.